ficaram muitas palavras, um vocabulário inteiro de ilusão. Tudo que vi seja também pode agonizar e perder seu brilho em poucas semanas. E não podemos evitar que a vida trabalhe com seu relógio invisível, tirando o tempo de tudo que é perecível. Oh, é impossível. O que senti? Tudo que morre fica vivo na lembrança. Como é difícil viver carregando um cemitério na cabeça. Mas antes que eu me esqueça, antes que tudo se acabe, eu preciso dizer a verdade. Oh, é impossível esquecer você. É impossível esquecer o que vivi. É impossível esquecer o que senti. É impossível, é impossível. É impossível esquecer você. É impossível esquecer o que vivi. É impossível esquecer o que senti. Tudo que morre